Nós decidimos a nossa greve, nós vamos marcar o nosso calendário. Nós, a pergunta, mas vai marcar o calendário? Não diz nada. Ele não tem que dizer, diga se quiser.